rapaz se inclinou para a frente e verificou a fita. Depois tirou outro cassete da maleta e, pedindo desculpas ao vampiro, colocou-o no lugar. Receio ter perguntado algo muito pessoal. Não pretendia... Disse ansiosamente ao vampiro. Não fez nada. Respondeu o vampiro, olhando-o subitamente. É uma pergunta muito própria. Sinto amor e senti certo amor por Babette, apesar de não ter sido o maior amor de minha vida. Este se pronunciou em Babette. Voltando à minha história, o baile de caridade de Babette foi um sucesso e assegurou sua volta à vida social. Seu dinheiro apagou generosamente qualquer dúvida que existisse nas outras famílias, e ela se casou. Costumava visitá-la nas noites de verão, sem jamais deixar que me visse ou soubesse de onde vinha. Vinha ver se estava feliz, e ao comprová-lo, também ficava contente. E então levei Lestat até Babette. Teria matado os Freniers há muito tempo, se não o tivesse impedido, e ele pensava que eu pretendia fazer isto. E que bem isto traria? Perguntei. Você me chama de idiota e é você mesmo que tem sido idiota. Acha que não sei por que me transformou em vampiro? Não conseguia se sustentar, não sabia fazer nada. Já se vão vários anos que dirijo tudo, enquanto você fica sentado com um ar de superioridade. Não tem mais nada a me ensinar. Não preciso mais de você. É inútil. É você quem precisa de mim. E se tocar em um só escravo dos Frenier, me livrarei de você. Haverá uma batalha entre nós e não preciso dizer que tenho muito mais sabedoria no dedo mínimo do que você no corpo inteiro. Faça o que digo. Bem, isto espantou. Retrucou que tinha muito a me dizer sobre as coisas e as pessoas que se matasse me provocariam a morte súbita, sobre os lugares do mundo onde nunca deveria ir, e assim por diante. Absurdos que mal pude escutar, mas não tinha tempo a perder com ele. As luzes do capataz de Frenier estavam acesas. Ele tentava dominar a estação dos escravos fugitivos e a sua própria. E o fogo de Pointe du Lac ainda podia ser visto contra o céu. Babette estava vestida e tratando de negócios, tendo enviado carros com escravos a Pointe du Lac para ajudarem a apagar o incêndio. Os assustados fugitivos foram mantidos afastados dos outros, e neste ponto ninguém encarava suas histórias como nada além de tolices de escravos. Babette sabia que algo terrível havia acontecido e suspeitava de assassinato, mas nunca de algo sobrenatural. Estava no escritório relatando o incêndio no diário da fazenda, quando a encontrei. Era quase manhã. Tinha poucos minutos para convencê-la e precisava de sua ajuda. Primeiramente, falei com ela, evitando que se virasse em minha direção, e ela me ouviu calmamente. Disse-lhe que precisava de um quarto para passar a noite, para descansar. Nunca lhe fiz mal. Agora peço-lhe uma chave e sua promessa de que ninguém tentar entrar no quarto até a próxima noite. Então, lhe contaria tudo. Naquele momento, já estava quase desesperado. O céu empalidecia. Lestat estava longe, no pomar, com os caixões. Mas por que me procurou esta noite? Perguntou ela. E por que não você? Retruquei. Não ajudei nos momentos em que mais precisava de orientação, em que se sentiu a única pessoa forte entre seres dependentes e fracos. Não lhe dei por duas vezes bons conselhos e não zelei por sua felicidade desde então. Podia ver o vulto de Lestat pela janela. Ele estava em pânico. Dei-me a chave de um quarto. Não deixe ninguém entrar até o anoitecer. Juro que jamais lhe farei mal. E se não o fizer, se acreditar que foi enviado pelo diabo? Respondeu ela, tentando virar a cabeça. Alcancei o candelabro e o apaguei. Viu-me de costas para as janelas acinzentadas. Neste caso, se acreditar que sou o diabo, morrerei, disse. Dê-me a chave. Poderia matá-la agora se quisesse, compreende? Então me aproximei dela e me mostrei inteiramente, de modo que ela respirou fundo e recuou, apoiando-se no braço da cadeira. Mas não faria. Preferiria morrer a matá-lo. Morrerei se não me der a chave que lhe peço. Estava feito. O que ela pensou, não sei. Mas cedeu-me um dos quartos do primeiro andar, onde o vinho era envelhecido. E tenho certeza de que viu Lestat e eu trazendo os caixões. Não somente tranquei a porta como fiz uma barricada. Quando acordei, na noite seguinte, Lestat já estava de pé. Então ela manteve a palavra? Sim. Só que foi mais adiante. Não somente respeitou nossa porta trancada, como também trancou-a novamente por fora. E as histórias dos escravos? Ela soube delas? Sim, soube. Entretanto, Lestat foi o primeiro a descobrir que estávamos trancados. Ficou furioso. Tinha planejado chegar a Nova Orleans o mais rápido possível. Agora suspeitava inteiramente de mim. Só precisava de você enquanto meu pai era vivo, disse, procurando desesperadamente alguma abertura em algum lugar. Estávamos numa masmorra. Não permitirei mais que você faça o que quiser. Estou lhe avisando. Ele evitava até me dar as costas. Fiquei sentado, tentando ouvir vozes nos quartos acima, desejando que ele calasse a boca, sem querer trair meus sentimentos por Babette ou minhas esperanças. E também pensava em outra coisa. Você me perguntou sobre sentimentos e frieza. Um de seus aspectos, frieza com sentimentos, deveria dizer, é que se pode pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Pode-se pensar que não se está seguro e pode-se morrer. E pode-se pensar em algo muito abstrato e remoto. Era definitivamente o que ocorria comigo. Naquele momento, pensava, sério e profundamente, quão sublime poderia ter sido a amizade entre eu e Lestat. Quão poucos seriam os obstáculos, quantas coisas haveria a ser compartilhadas. Talvez fosse a proximidade de Babette que me fizesse pensar assim. Pois como poderia realmente chegar a conhecer Babette, a não ser, é claro, através do único caminho? Tirar sua vida? Tornarmos-nos um só? Num abraço da morte? Quando minha alma se uniria com seu coração e se nutriria nele? Mas minha alma desejava conhecer Babette sem necessidade de matá-la, sem roubar-lhe o sopro da vida, cada gota de sangue. Mas Lestat, como nos poderíamos ter conhecido um ao outro caso ele fosse um homem de caráter, um homem que ao menos pensasse um pouco? As palavras do velho voltaram à minha mente. Lestat, como um aluno brilhante, um amante de livros que tinham sido queimados. Só conheci o Lestat que zombava de minha biblioteca, considerava um monte de poeira, ridicularizava incansavelmente minhas leituras, minhas meditações. Subitamente tomei consciência de como a casa sobre nossas cabeças ficara silenciosa. De vez em quando, pés se moviam, o assoalho rangia e a luz que passava por suas gretas nos iluminava palidamente. Podia ver Lestat tateando as paredes de tijolos, seu rosto duro e persistente de vampiro se transformando em máscara de frustração humana. Eu tinha a certeza de que deveríamos seguir caminhos diferentes, de que, se necessário, deveríamos deixar que um oceano nos separasse. E compreendi que suportara tudo aquilo durante tanto tempo por falta de autoconfiança. Enganara a mim mesmo, acreditando que ficava por causa do velho, de minha irmã e seu marido. Mas havia ficado com Lestat porque tinha medo de que ele soubesse segredos essenciais que eu não poderia descobrir sozinho. E mais ainda porque era o único de minha espécie que conhecia. Nunca havia me contado como se tornar vampiro ou onde poderia encontrar um único membro de nossa espécie. Isso me confundiu muito, como sempre acontecera durante aqueles 4 anos. Odiava-o e queria deixá-lo, mas poderia fazê-lo? Enquanto isso, enquanto ia tendo tais pensamentos, Lestat continuava sua diatribe. Não precisava de mim, iria terminar com tudo, especialmente com a promessa de não perturbar os Freniers. Teríamos de estar prontos quando a porta se abrisse. Lembre-se, disse-me finalmente, rapidez e força não podem nos superar nisso. E medo, lembre-se sempre, provoque pavor. Não seja sentimental agora, poderá nos custar muito. Depois pretende ficar só? Perguntei. Queria que ele o dissesse. Não tinha coragem suficiente. Ou melhor, não conhecia meus próprios sentimentos. Quero chegar à Nova Orleans, respondeu. Estava simplesmente lhe avisando que não preciso de você. Mas para sairmos daqui, precisaremos um do outro. Você nem começou a saber como utilizar seus poderes. Não tem nenhuma ideia inata do que é. Use seus poderes persuasivos com a mulher. Mas se ela vier com mais alguém, esteja pronto para agir segundo sua natureza. E o que é isto? Perguntei. Porque nunca me parecera um mistério tão grande quanto naquele momento. O que sou eu? Ele estava claramente desgostoso. Levantou as mãos. Esteja preparado, disse, mostrando agora seus magníficos dentes. Para matar. De repente, fitou as tábuas do teto. Estou indo para a cama, está ouvindo? Após um longo e silencioso período em que Lestat andou pelo quarto e eu fiquei sentado meditando, remoendo minha mente, tentando saber o que deveria fazer ou dizer a Babette, ou, mais ainda, tentando obter a resposta para uma pergunta muito mais difícil. O que sentia por Babette? Após muito tempo, uma luz penetrou sob a porta. Lestat estava pronto para saltar sobre quem quer que fosse. Era Babette, sozinha, que entrou com uma lâmpada, sem ver Lestat, que ficou atrás dela, mas olhando diretamente para mim. Nunca tinha visto assim. Seus cabelos estavam soltos, pois já ia dormir, com ondas escuras por trás de sua camisola branca. Seu rosto se contraía de preocupação e medo. Isto lhe dava um brilho febril e tornava seus grandes olhos castanhos ainda maiores. Como já lhe disse, amava sua força e honestidade, a grandeza de sua alma. Não sentia uma paixão como você sentiria, mas achei-a mais atraente do que qualquer mulher que tinha conhecido em minha vida mortal. Mesmo sob a camisola severa, seus braços e seios eram roliços e macios. E ela me parecia uma alma arrebatadora vestida por uma carne rica e misteriosa. Eu, que sempre me mantenho firme a um propósito, me senti irremediavelmente atraído, e sabendo que aquilo só poderia culminar em morte, me afastei subitamente, perguntando-me se, quando ela fitasse meus olhos, os acharia mortos e sem alma. Foi você que veio até mim antes, disse ela como se não tivesse certeza. E é o dono de Point du Lac. É você. Sabia que ela devia ter ouvido as piores histórias sobre a última noite, e não haveria como convencê-la de que eram mentiras. Tinha usado minha aparência sobrenatural para me aproximar dela nas últimas duas vezes. Agora seria impossível escondê-la ou minimizá-la. Não lhe quero mal, disse. Só preciso de uma carruagem e cavalos. Os cavalos que deixei no pasto na última noite. Parecia não ouvir minhas palavras. Aproximava-se decidida a me envolver no círculo de luz. E então viu Lestat atrás dela, sua sombra se misturando sobre a parede de tijolo. Ele estava ansioso e era perigoso. Dar-me-á a carruagem? Insisti. Agora ela me olhava, a lâmpada suspensa. E no exato momento em que pretendia afastar o olhar, vi seu rosto se transformando. Ficou calmo, lívido, como se sua alma perdesse a consciência. Fechou os olhos e sacudiu a cabeça. Ocorreu-me que, de algum modo, a havia hipnotizado sem querer. O que é você? Murmurou. Vem do diabo. Foi o diabo que o mandou a mim. O diabo, respondi. Isto me angustiou mais do que imaginei que o faria. Se acreditasse nisso, pensaria que meus conselhos eram maus, se questionaria a si própria. Sua vida era rica e boa e não deveria fazê-lo. Como todos os fortes, sofria sempre de certa solidão. Ela era marginal e, de certo modo, uma traidora secreta. E o equilíbrio no qual vivia poderia ser perturbado se tivesse de questionar suas próprias qualidades. Olhou-me com um indistinto horror. Era como se em seu terror esquecesse sua própria vulnerabilidade. E Lestat, que se sentia atraído pela fraqueza, como um homem sedento pela água, agarrou seu pulso, e ela gritou, largando a lâmpada. As chamas lamberam o óleo derramado e Lestat puxou para trás, em direção à porta aberta. Arranje a carruagem, disse para ela. Faça-o agora. E os cavalos? Você corre perigo de vida. Não falem, diabos. Abafei as chamas e me aproximei de Lestat, gritando para que a soltasse. Ele agarrou pelos dois pulsos e ela ficou furiosa. Acordará a casa toda se não calar a boca, ele disse para mim. E eu a matarei. Arranje a carruagem. Leve-nos. Fale com o rapaz da cocheira, ordenou, empurrando-a para o ar livre. Movemos-nos lentamente pelo pátio escuro, minha angústia quase insuportável. Lestat à minha frente e diante de nós dois Babette, que andava de costas, seus olhos nos examinando na escuridão. De repente parou. Uma luz pálida queimava na casa acima. Não lhes darei nada, disse. Alcancei o braço de Lestat e disse que eu deveria decidir aquela situação. Ela nos mostrará a todos, a não ser que me deixe falar com ela, murmurei para ele. Não se coloque em perigo, disse fastidiosamente. Seja forte, não sofisme com ela. Vá enquanto falo. Vá para o estábulo e arrume a carruagem e os cavalos, mas não mate. Não sei se me obedeceu ou não, mas se arremeteu como uma seta enquanto eu me aproximava de Babette. Seu rosto era uma mistura de fúria e decisão. Ela disse: Vá de retro, Satanás. E permaneci ali, frente a ela, mudo, simplesmente envolvendo-a com meu olhar com a mesma força que ela me envolvia. Se pôde ouvir Lestat em meio à noite, não o demonstrou. Seu ódio por mim me queimava como fogo. Por que me diz isto? Perguntei. Os conselhos que lhe dei foram maus. Eu lhe fiz mal. Vim ajudá-la, dar-lhe força. Só pensei em você, quando poderia não ter me preocupado. Ela sacudiu a cabeça. Mas por quê? Por que me fala assim? Perguntou ela. Sei o que fez em Point du Lac. Viveu lá como um demônio. Os escravos estão cheios de histórias. Durante o dia, todos os homens seguiram a estrada até Point du Lac. Meu marido esteve lá. Viu a casa em ruínas, os corpos dos escravos espalhados no pomar, nos campos. Quem é você? Por que se dirige a mim delicadamente? O que quer de mim? Ela se agarrara à coluna da cerca e recuava lentamente para a escada. Algo se moveu lá em cima, na janela iluminada. Não posso lhe responder agora, disse. Acredite em mim quando lhe digo que só desejo seu bem. E, se tivesse tido escolha, não teria lhe trazido preocupações na noite passada. O vampiro parou. O rapaz se inclinava para frente, olhos arregalados. O vampiro estava imóvel, pensativo, perdido em suas lembranças. E o rapaz olhou subitamente para o chão, como se esta fosse a atitude de respeito a ser tomada. Fitou novamente o vampiro e depois olhou para longe, seu rosto tão angustiado quanto o do vampiro. Começou a dizer algo, mas parou. O vampiro se voltou para ele e o estudou, de modo que o rapaz corou e novamente desviou o olhar, ansioso. Mas depois levantou os olhos e encarou o vampiro. Engoliu e seco, mas aguentou o olhar do vampiro. É isto que quer? Murmurou o vampiro. É isto que quer ouvir? Afastou silenciosamente a cadeira e dirigiu-se para a janela. O rapaz ficou como que embriagado, olhando seus ombros largos e a longa massa da capa. O vampiro voltou a cabeça levemente. Não me responde. Não estou lhe dando o que desejo, estou. Queria uma entrevista, algo para transmitir no rádio. Não importa. Se quiser, posso jogar as fitas fora. O rapaz se levantou. Não posso dizer que compreendo tudo o que me diz. Saberia que era mentira se dissesse o oposto. Assim, como posso lhe pedir que continue a não ser dizendo o que compreendo, que realmente compreendo que é diferente de tudo que já compreendi antes? Deu um passo em direção ao vampiro. O vampiro parecia estar olhando para a rua de Visadeiro. Então voltou lentamente a cabeça, fitou o rapaz e sorriu. Seu rosto parecia sereno e quase afetuoso. E subitamente o rapaz sentiu-se desconfortável. Enfiou as mãos nos bolsos e dirigiu-se para a mesa. Então olhou cheio de dúvidas para o vampiro e disse: Por favor, poderia continuar? O vampiro se voltou com os braços cruzados e se encostou na janela. Por quê? Perguntou. O rapaz parecia confuso. Porque quero ouvir. Sacudiu os ombros. Quero saber o que aconteceu. Está bem, disse o vampiro com o mesmo riso brincalhão nos lábios. Voltou à cadeira, sentou-se em frente ao garoto e, voltando-se rapidamente para o gravador, disse: Aparelho maravilhoso, realmente. Mas deixe-me continuar. Naquele momento, compreenda, sentia por Babette um desejo de comunicação, superior a qualquer outro que já havia experimentado, exceto o desejo físico de sangue. Era tão forte em mim, este desejo, que me fez sentir a minha profunda capacidade de suportar a solidão. Nas outras vezes em que falara com ela, tinha havido uma comunicação breve, mas direta, tão simples e tão satisfatória quanto o ato de se pegar a mão de alguém, segurando-a, deixando-a ir, delicadamente. Tudo isto no momento de grande necessidade e angústia. Mas agora éramos estranhos. Para Babette, eu era um monstro. Isto, para mim, era horrível, e teria feito qualquer coisa para que ela abandonasse tal sentimento. Disse que lhe havia dado conselhos adequados, que nenhum instrumento do diabo poderia fazer o bem, mesmo que quisesse. Eu sei, respondeu. Mas com isto queria dizer que não podia confiar em mim mais do que confiaria no diabo. Aproximei-me a ela e ela recuou. Levantei a mão e ela se encolheu, agarrando-se à balaustrada. Está bem, então, disse eu, terrivelmente exasperado. Por que me protegeu ontem à noite? Por que veio a mim sozinha? O que vi em seu rosto foi astúcia. Tinha uma razão, mas de modo algum a revelaria. Era-lhe impossível falar comigo livremente, abertamente, comunicar-me o que eu desejava. Sentia mal-estar em olhá-la. A noite já estava adiantada e podia ver e ouvir que Lestat tinha invadido a adega, pego nossos cofres e eu tinha de partir. E, além disso, outras necessidades. A necessidade de matar e beber. Mas não era isto que me perturbava. Era como se esta noite fosse apenas uma entre milhares de noites. Mundo sem fim. Noite se unindo à noite para formar um imenso arco do qual não podia ver o fim. Uma noite na qual eu perambulava sozinho no frio, sob estrelas indiferentes. Acho que me afastei dela e levei as mãos aos olhos. Sentia-me subitamente deprimido e fraco. Acho que emiti algum som contra minha vontade. Então, nesta paisagem vasta e desolada de noite, onde eu me encontrava só e Babette era somente uma ilusão, vi subitamente a possibilidade que jamais havia considerado antes, uma possibilidade da qual fugia, arrebatado como estava pelo mundo, sentindo como vampiro, apaixonando-me pela cor, forma, som, canto, maciez e infinitas variações. Babette se movia, mas não reparei nisto. Estava tirando algo do bolso. Seu enorme molho de chaves tilintou no bolso. Subi os degraus, deixei-a ir. Pensava. Criatura do diabo, murmurou. Vá de reto, Satanás, repetiu. Voltei-me então para ela. Estava imobilizada sobre os degraus, com os olhos imensos e desconfiados. Alcançou a lanterna que pendia da parede e segurou-a entre as mãos, simplesmente me fitando, mantendo-a firme, como se fosse algo precioso. Acha que vim do inferno? Perguntei. Ela moveu os dedos rapidamente pela alça da lanterna e com a mão direita fez o sinal da cruz, as palavras latinas quase inaudíveis para mim. Seu rosto empalideceu e suas sobrancelhas se levantaram quando viu que não acontecerá absolutamente nenhuma mudança. Esperava que eu desaparecesse numa nuvem de fumaça? Perguntei. Aproximei-me mais, pois em virtude de meus pensamentos me sentia mais distanciado dela. E para onde eu iria? Perguntei. E para onde iria? Para o inferno de onde vim? Para o diabo que me enviou? Parei ao pé da escada. Suponho lhe haver dito que não sei nada sobre o diabo. Suponho que lhe disse. Nem sei se existe. Era o diabo que eu via na paisagem de meus pensamentos. Era no diabo que eu pensava agora. Afastei-me dela. Não me escutava como você. Não ouvia nada. Olhei as estrelas. O Lestat estava pronto e eu sabia. Era como se já estivesse ali pronto, com a carruagem há anos, e ela permanecesse este tempo todo de pé nos degraus. Tive a súbita sensação de que meu irmão estava lá e ali havia estado há eras, e falava comigo numa voz baixa e excitada, dizendo coisas desesperadamente importantes, mas fugindo de mim tão rapidamente quanto falava, como o ruído dos ratos nas vigas de uma imensa casa. Fez-se um ruído de algo arranhando e uma explosão de luz. Não sei se vim do diabo ou não. Não sei o que sou. Gritei com Babette, minha voz ensurdecendo meus próprios ouvidos sensíveis. Devo viver até o fim do mundo e não... e nem ao menos sei o que sou. Mas a luz cintilou à minha frente. Era a lanterna que ela tinha acendido com um fósforo e sustentava de uma forma que lhe escondia o rosto. Por momentos não pude ver nada além da luz. E então o grande peso da lanterna me atingiu com força, no peito. O vidro se despedaçou nas pedras e as chamas subiram em minhas pernas, em meu rosto. Lestat gritava na escuridão. Apague! Apague, idiota! Acabará com você! Em minha cegueira senti algo me sovando selvagemmente. Era o casaco de Lestat. Tinha caído ao pé da coluna, atordoado não só pelo fogo e pela explosão, como pela consciência de que Babette tentara me destruir, assim como por uma percepção que não sabia o que era. Tudo isso aconteceu em questão de segundos. O fogo estava apagado e eu de joelhos na escuridão com as mãos no chão. Lestat, no topo da escada, tinha Babette de novo. E voei ao seu encalço, agarrando-o pelo pescoço e puxando para trás. Voltou-se para mim, enraivecido, e me acertou. Mas agarrei-me a ele e rolamos a escada até o chão. Babette estava petrificada. Vi seu vulto escuro de encontro ao céu e o brilho de luz em seus olhos. Vamos, disse Lestat, tentando se aprumar. Babette levava a mão à garganta. Meus olhos feridos se esforçavam para vê-la. Sua garganta sangrava. Lembre-se, disse para ela. Poderia tê-la matado, ou deixado que ele a matasse. Não fiz. Você me chamou de diabo. Está errada. Então você parou, Lestat, bem a tempo, disse o rapaz. Sim. Lestat podia matar e beber em fração de segundos, mas só salvei a vida física de Babette. Só soube disso bem mais tarde. Em uma hora e meia, Lestat e eu estávamos em Nova Orleans. Os cavalos quase mortos de exaustão, uma carruagem parada numa rua transversal, ao quarteirão do novo hotel espanhol. Lestat segurou um velho pelo braço e colocou $50 em suas mãos. Consiga-nos um quarto, ordenou. E providencie champanhe. Diga que é para dois cavaleiros e pague adiantado. Estarei observando, aposto. Seu olhar brilhante envolveu o homem. Sabia que ele o mataria assim que voltasse com as chaves do quarto do hotel, e ele fez. Permaneci sentado na carruagem, vendo enfadado o homem ficar cada vez mais fraco e finalmente morrer, seu corpo despencando como um saco de pedras numa soleira. Quando Lestat o largou. Boa noite, meu príncipe, disse Lestat. E aqui estão seus $50. Enfiou o dinheiro no bolso como se tudo não passasse de uma brincadeira. Então, nós esgueiramos pelas portas do pátio do hotel e subimos à pródiga antessala de nossa suíte. A champanhe cintilava num balde gelado. Havia dois copos numa bandeja de prata. Sabia que Lestat encheria um copo e ficaria ali, sentado, fitando sua cor amarela pálida. E eu, um homem traumatizado, deitei-me no divã, olhando-o como se nada mais que fizesse fosse importante. Tinha de deixá-lo ou morrer, pensei. Seria doce morrer, pensei. Sim, morrer. Quis morrer antes. Agora queria morrer. Percebi-o com doce clareza, com calma mortal. Está sendo mórbido, disse Lestat subitamente. Já é quase manhã. Puxou as cortinas de renda e pôde ver os telhados sob o céu azul escuro e acima a grande constelação de Orion. Vá matar, disse Lestat, levantando o copo. Pulou o peitoril e ouvi seus pés aterrissarem suavemente no telhado ao lado do hotel. Iria buscar os caixões, ou pelo menos o seu. Minha sede aumentou febrilmente e o segui. Meu desejo de morte era constante, como uma ideia fixa, destituída de emoção. Mas precisava me alimentar. Já disse que não matava pessoas. Saí pelo telhado à caça de ratos. Mas por quê? Disse que Lestat não devia ter feito que começasse com pessoas. Quer dizer que você, para você, era uma opção estética e não moral? Se tivesse me perguntado então, teria lhe dito que era estética, que pretendia compreender a morte por etapas, que a morte de um animal me proporcionava tal prazer e experiência, que mal tinha começado a compreendê-la, e desejava resguardar a experiência da morte humana para uma fase mais madura. Mas era moral. Porque, na verdade, todas as decisões estéticas são morais. Não compreendo, disse o rapaz. Pensava que a estética pudesse ser inteiramente amoral. No que diz do clichê do artista que abandona mulher e filhos para pintar? Ou Nero, tocando harpa enquanto Roma ardia? Ambas são atitudes morais. Ambas serviram a um bem maior, na mente do artista. O conflito se estabelece entre a moral do artista e a sociedade, e não entre estética e moralidade. Mas, frequentemente, isto não é compreendido. E aí surge o desperdício, a tragédia. Um artista, roubando quadros de uma loja, por exemplo, imagina ter tomado uma decisão inevitável, mas imoral. E então se vê como um perseguido pelo destino. O que se segue é desespero e responsabilidade mesquinha, como se a moralidade fosse um imenso mundo de vidro que pudesse ser irremediavelmente maculado por um único ato. Mas, na época, esta não era a minha maior preocupação. Ainda não pensava nisso. Acreditava que só matava animais por razões estéticas, e me atinha a grande questão moral. Se minha própria natureza era maldita ou não. Pois, compreenda, apesar de Lestat nunca ter me dito nada sobre diabos ou infernos, acreditava estar condenado desde o momento em que me uni a ele. Assim como Judas deve ter acreditado quando colocou um laço em torno do pescoço. Compreende? O rapaz não disse nada. Tentou falar, mas não fez. Por um instante, seu rosto explodiu em cores. Você era... murmurou. O vampiro simplesmente permaneceu sentado, sorrindo. Um pequeno sorriso que brincava em seus lábios como a luz. O rapaz o fitava como se estivesse acabando de vê-lo pela primeira vez. Talvez, disse o vampiro, empertigando-se e cruzando as pernas. Vamos aos poucos. Talvez deva continuar minha história. Sim, por favor, disse o jovem. Como já lhe disse, naquela noite eu estava agitado. Levantara a questão como vampiro. Agora ela me confundia. E naquele estado não tinha vontade de viver. Bem, isto causou em mim, como nos seres humanos, uma ânsia de encontrar algo que satisfizesse, ao menos, o desejo físico. Acho que me utilizei disto como desculpa. Já lhe disse qual o significado da morte para um vampiro. Daí pode imaginar a diferença entre um rato e um homem. Alcancei a rua atrás de Lestat e caminhei várias quadras. As ruas naquela época eram enlameadas, os quarteirões verdadeiras ilhas. E a cidade toda era muito escura, em comparação com as de hoje. As luzes pareciam faróis no mar negro. Mesmo com a manhã surgindo lentamente, só os telhados das casas emergiam da escuridão. E para um mortal, as ruas estreitas pareciam piche. Sou um condenado. Sou enviado do diabo. Tenho a mesma natureza de um demônio. Perguntava-me repetidamente. E se assim é, por que então devo me revoltar? Tremer quando Babette me lança uma lanterna flamejante? Ou afastar-me desgostoso quando Lestat mata? Em que me tornei ao virar vampiro? Onde devo ir? E ao mesmo tempo, conforme o desejo de morte me fazia negligenciar minha sede, esta queimava cada vez mais. Minhas veias eram verdadeiros atalhos de dor na carne. Minhas têmporas palpitavam. Finalmente, não pude mais suportar. Dilacerado pelo desejo de não tomar nenhuma atitude, morrer de fome e definhar em pensamentos de um lado, e o impulso de matar do outro, cheguei a uma rua deserta e desolada e ouvi o som de uma criança chorando. Estava perto. Aproximei-me das paredes, tentando, com minha frieza habitual, simplesmente compreender a razão de seu choro. Ela estava triste, com dores e irremediavelmente só. Já estava chorando há tanto tempo que logo pararia por pura exaustão. Enfiei a mão sob a pesada persiana de madeira e puxei-a até que se partisse. Lá estava ela, no quarto escuro, ao lado de uma mulher morta. Uma mulher que já estava morta há alguns dias. O próprio quarto estava entulhado de tralhas e embrulhos, como se algumas pessoas se preparassem para partir. Mas a mãe estava semivestida, o corpo já em decomposição, e não havia ninguém além da criança. Passaram-se alguns instantes e, quando ela me viu, começou a dizer que precisava fazer alguma coisa para socorrer sua mãe. Tinha no máximo uns 5 anos. Era muito frágil, e seu rosto estava manchado de sujeira e lágrimas. Implorou minha ajuda. Tinha de pegar o barco, dizia, antes que a praga chegasse. O pai estava esperando. Começou então a sacudir a mãe e a chorar do modo mais patético e desesperado. Finalmente olhou-me de novo e irrompeu em imensa avalanche de lágrimas. Você precisa compreender que àquela altura eu ardia de necessidade física de beber. Não suportaria outro dia sem alimento. Mas havia alternativas. Os ratos abundavam pelas ruas e em algum lugar próximo um cão uivava desesperado. Poderia ter voado do quarto que escolhera, me alimentado e voltado sem dificuldade. Mas a pergunta pesava sobre mim. Sou um condenado? Neste caso, por que sinto tanta pena dela, de seu rosto desolado? Por que desejo tocar seus bracinhos macios, colocá-la agora sobre os joelhos, como estou fazendo, senti-la encostar a cabeça em meu peito enquanto acaricio o seu cabelo de cetim? Por que faço isto? Se sou um condenado, devo desejar matá-la, só devo desejar alimento para uma existência amaldiçoada, pois, sendo um condenado, só posso odiá-la. E ao pensar isto, vi o rosto de Babette contorcido de ódio ao levantar a lanterna para acendê-la. Vi Lestat em minha mente e odiei-o, e senti, sim, que era um condenado e este é o inferno. E neste instante me inclinei e mergulhei com força o pescocinho macio, ouvindo seu choro baixinho, sussurrando até o momento em que senti o sangue quente em meus lábios. E só um instante, e não sentirá mais dor. Mas ela estava agarrada a mim, e logo me senti incapaz de dizer qualquer coisa. Durante 4 anos não tinha saboreado um ser humano. Durante 4 anos não tinha realmente compreendido. E agora ouvia seu coração naquele ritmo terrível. E um tal coração, não o coração de um homem ou de um animal, mas o coração rápido e persistente de criança, batendo cada vez mais forte, recusando-se a morrer, batendo como um punho frágil que toca uma porta, gritando: não vou morrer, não vou morrer, não posso morrer, não posso morrer. Acho que fiquei de pé ainda agarrado a ela, o seu coração fazendo com que o meu andasse mais rápido, sem esperança de parar, o rico sangue correndo rápido demais para mim, o teto girando e então, apesar de mim mesmo, estava fitando sua cabeça pendente, sua boca aberta sobre o olhar do rosto da mãe. E por entre as pálpebras semicerradas, seus olhos brilhavam como se estivessem vivos. Coloquei a criança no chão. Ficou caída como uma boneca desengonçada. E afastando-me horrorizado da mãe, vi a janela se encher de um vulto conhecido. Era Lestat, que se afastava agora rindo, seu corpo inclinado enquanto dançava na rua de lama. Louis, Louis, escarnecia de mim, apontando-me um comprido dedo ossudo, como se tivesse me pego em flagrante. Então pulou o peitoril, colocando-me de lado e agarrando o corpo fétido da mãe, fazendo-o dançar com ele. Bom Deus! Murmurou o rapaz. Sim, eu deveria ter dito mesmo, falou o vampiro. Pisoteou a criança ao empurrar a mãe em círculo crescentes, cantando enquanto dançava, os cabelos dela caindo sobre o rosto, a cabeça pendendo para trás e um fluido preto escorrendo pela boca. Jogou-a ao chão. Eu tinha saído pela janela e corria pela rua, com ele atrás de mim. Está com medo de mim, Louis? Gritou. Está com medo? A criança está viva, Louis. Deixou-a respirando. Devo voltar e transformá-la em vampiro? Poderíamos usá-la, Louis. Espere, Louis. Voltarei a ela se quiser. E assim ele correu atrás de mim até o hotel, através dos telhados onde esperava despistá-lo. Até que eu atingisse a janela do quarto, me voltasse enraivecido e batesse a vidraça. Com os braços estendidos, como um pássaro que procura atravessar um vidro, ele bateu na esquadria. Eu estava completamente fora de mim. Dei voltas e mais voltas pelo quarto, procurando um modo de matá-lo. Imaginei seu corpo queimando no teto. A razão havia me abandonado, de modo que estava invadido pelo ódio. E quando ele entrou pelo vidro quebrado, lutamos como nunca havíamos lutado antes. Foi o inferno que me parou. A ideia de inferno. De nós dois como almas do inferno envolvidas pelo ódio. Perdi minha confiança, meu propósito. Minha força moral. Então me vi caindo ao solo. Com ele sobre mim, os olhos insensíveis, apesar da respiração arfante. Você é um tolo, Louis, disse ele. Sua voz era calma. Tão calma que me fez voltar à razão. O sol está chegando. Falou, o peito ofegando levemente devido à luta, os olhos apertados ao fitarem a janela. Nunca o tinha visto assim. De algum modo, a luta havia mostrado o que tinha de melhor. Ou algo mais o fizer. Pegue seu caixão, disse sem a menor raiva. Mas amanhã à noite, conversaremos. Bem... Eu estava mais do que surpreso. Conversar com Lestat? Não podia imaginar. Nunca havíamos conversado. Acho que já lhe descrevi muito bem nossas discussões, nossos volteios zangados. Ele estava desesperado por causa do dinheiro, das suas casas, disse o rapaz. Ou será que tinha tanto medo de ficar só quanto você? Essas perguntas me ocorreram. Realmente me ocorreram. Até que ocorreu que Lestat pretendia me matar, de algum modo que eu não conhecia. Vê? Ainda não sabia direito por que continuava a acordar a cada noite, se isso passara a ser automático a partir do momento em que o sono da morte me deixou, e porque às vezes acontecia mais cedo. Era uma das coisas que Lestat não me explicaria, e geralmente acordava antes de mim. Era superior a mim em todos os mecanismos, como já expliquei. E, naquela manhã, fechei o caixão sentindo um certo desespero. Entretanto, devo explicar agora que fechar o caixão sempre me perturba. É quase como se submeter a uma anestesia moderna numa mesa de operação. Um simples erro casual por parte de um intruso pode significar a morte. Mas, como ele poderia matá-lo? Não poderia expô-lo à luz, pois ele próprio não as portaria. É verdade, mas levando-se antes de mim, poderia trancar meu caixão, ou queimá-lo. O principal era eu não saber o que poderia fazer, o que poderia saber que eu ainda não sabia. Mas não podia fazer nada a respeito, e pensando ainda na mulher e na criança mortas e no sol nascente, não tinha energias para discutir com ele. De modo que me entreguei a tristes sonhos. Você sonha? Disse o rapaz. Frequentemente, respondeu o vampiro. Às vezes desejo não consegui-lo, pois são sonhos tão longos e claros como jornais. Frequentemente, respondeu o vampiro. Às vezes desejo não consegui-lo, pois são sonhos tão longos e claros como jamais sonhei quando era mortal, e pesadelos tão confusos como jamais experimentei. No início, estes sonhos me absorviam de tal modo que muitas vezes andava, tentando lutar contra o sono o quanto podia, e às vezes passava horas pensando neles até que a noite estivesse pela metade. E meditava sobre eles, tentando perscrutar seu significado. Sob vários aspectos, eram tão alusivos quanto os sonhos mortais. Sonhava com meu irmão, por exemplo, que ele estava perto de mim, num estado intermediário entre a vida e a morte, pedindo ajuda. Muitas vezes sonhava com Babette, e frequentemente, quase sempre, havia em meus sonhos uma imensa terra de ninguém. Aquele mesmo deserto que entrevi quando fui amaldiçoado por Babette, como já lhe disse. Era como se todos os vultos andassem e falassem na casa desolada de minha alma condenada. Não me lembro do que sonhei naquele dia. Talvez por recordar bem demais o que Lestat e eu discutimos no dia seguinte. Vejo que você também está ansioso. Ansioso para saber. Bem, como disse, Lestat me surpreendeu com sua nova calma, sua reflexão. Mas ao acordar naquela noite, não o encontrei com a mesma disposição, ao menos no princípio. Havia mulheres na sala. As luzes eram poucas, espalhadas pelas mesinhas e pelo móvel esculpido. E Lestat tinha os braços em volta de uma mulher e a beijava. Ela estava muito bêbada e muito bela. Uma grande boneca drogada, cuja capa descia vagarosamente pelos ombros nus e pelo seio parcialmente desnudo. A outra mulher estava sentada numa mesa quebrada, bebendo um copo de vinho. Podia ver que os três haviam jantado. Lestat fingindo comer. Você ficaria surpreso em ver como as pessoas não notam que um vampiro só finge comer. E a mulher da mesa estava entediada. Tudo aquilo me agitou. Não sabia o que Lestat pretendia. Se entrasse no quarto, a mulher voltaria suas atenções para mim. E o que aconteceria, não podia imaginar, a não ser que Lestat pretendesse que as matássemos. A mulher que estava com ele no divã já debochava de seus beijos, sua frieza, sua falta de desejo. E a mulher da mesa observava com seus olhos de amêndoas negras que pareciam repletos de satisfação, quando Lestat se levantou e se aproximou dela, colocando as mãos em seus braços brancos e nus. Ela se iluminou. Inclinando-se agora para beijá-la, viu-me pela porta entreaberta, e seus olhos simplesmente me fitaram por um momento, para depois continuar a conversa com as moças. Abaixou-se e soprou as velas da mesa. Está muito escuro, disse a mulher do sofá. Deixe-nos a sós, disse a outra. Lestat se sentou e pediu a ela que se sentasse em seu colo. Ela o fez, passando o braço esquerdo por seu pescoço, enquanto acariciava com a outra mão seu cabelo louro. Sua pele está gelada, disse ela, recuando levemente. Nem sempre, disse Lestat, afundando o rosto na carne de seu pescoço. Eu via tudo fascinado. Lestat era magistralmente inteligente e completamente depravado, mas não sabia o quão inteligente era até que o vi mergulhar os dentes nela, o polegar pressionando-lhe a garganta, o outro braço retendo-a com firmeza, de modo a poder beber sem que a outra mulher ao menos o notasse. Sua amiga não resiste ao vinho, disse, escorregando da cadeira e deixando nela a mulher inconsciente, a cabeça apoiada sobre os braços dobrados, encostados na mesa. É uma estúpida, disse a outra, que tinha se aproximado da janela à cata de luz. Naquela época, Nova Orleans era uma cidade de prédios baixos, como deve saber. Em noites tão claras como aquela, as ruas iluminadas pareciam belas, vistas das altas janelas do novo Hotel Espanhol. E as estrelas naquele tempo pendiam sobre a luz fraca como se estivesse sobre o mar. Posso esquentar esta pele fria melhor do que ela. Voltou-se para Lestat e devo confessar que senti certo alívio ao ver que ele também se encarregaria dela. Mas seus planos não eram tão simples. Tem certeza? Disse ele. Pegou-a pela mão e ela comentou. Puxa, você está quente. Quer dizer que o sangue o tinha aquecido, disse o jovem. Oh, sim, respondeu o vampiro. Após matar, o vampiro fica tão quente quanto você está agora. Preparou-se para recomeçar. Depois olhou o rapaz, sorriu. Como dizia, Lestat agora segurava a mão da mulher e dizia que a outra o tinha aquecido. Seu rosto, é claro, estava corado, extremamente alterado. Puxou-a para mais perto e ela o beijou, deixando entrever em sua risada que ele parecia uma verdadeira fornalha de paixão. Ah, mas o preço é alto, disse ele, fingindo tristeza. Sua bela amiga encolheu os ombros. Eu a exauri. E recuou como se convidasse a mulher a se sentar à mesa. Ela o fez, um ar de superioridade em seu corpo miúdo. Ela se inclinou para ver a amiga, mas então perdeu o interesse. Até ver algo. Era um guardanapo. Tinha absorvido as últimas gotas de sangue da garganta ferida. Ela o pegou, tentando examiná-lo na escuridão. Solte o cabelo, disse Lestat baixinho. Ela o fez, indiferente, tirando os últimos grampos, de modo que seu cabelo descesse louro e ondeado pelas costas. Macia, disse ele. Tão macio. É assim que eu imagino, deitada numa cama de cetim. Você diz cada coisa. E, zombando, deu-lhe as costas numa brincadeira. Sabe que tipo de cama? Perguntou ele. E ela riu e disse que era a cama dele. Imaginava. Voltou-se para fitá-lo no momento em que ele avançava, e sem jamais tirar os olhos dela, ele tocou gentilmente o corpo da amiga, de modo que ele tombou da cadeira e permaneceu ao chão, olhos arregalados, voltados para o teto. A mulher engasgou. Esgueirou-se do cadáver, quase virando uma mesinha de canto. A vela tremeu e apagou. Lestat envolveu-a num abraço como se fosse uma mariposa e mergulhou os dentes nela. Mas o que você pensava enquanto via? Perguntou o rapaz. Quis retê-lo da mesma forma que em Frenier? Não, disse o vampiro. Não poderia tê-lo feito parar. E você precisa compreender. Eu sabia que ele matava seres humanos todas as noites. Os animais não lhe proporcionavam satisfação alguma. Serviam quando não havia nenhuma escolha. E eu não sentia nada pelas mulheres, estava inteiramente envolvido por meus próprios tormentos. Ainda sentia no peito o leve pulsar do coração da criança faminta. Ainda ardia com o questionamento de minha própria personalidade, dividida. Estava zangado por Lestat haver montado aquele espetáculo para mim, esperando que acordasse para matar as mulheres. E me perguntava novamente se deveria, de algum modo, me separar dele e sentir, mais do que nunca, meu ódio e minha fraqueza. Enquanto isto, ele apoiou os adoráveis cadáveres na mesa e atravessou a sala, acendendo todas as luzes como se preparasse o local para um casamento. Entre, Louis, disse. E ele arrumar companhia, mas sei que prefere escolher sozinho. Pena que Mademoiselle Frenier goste de atirar lanternas flamejantes. Isto torna uma festa impraticável, não acha? Especialmente no hotel. Sentou a moça loura de modo que sua cabeça ficasse apoiada no encosto de damasco da cadeira. E a morena ficou com o queixo descansando exatamente sobre os seios. Esta última já tinha empalidecido, e seus traços revelavam uma aparência rígida, pois era uma dessas mulheres em que o brilho da personalidade cria beleza. Mas a outra parecia adormecida, e eu não estava certo de sua morte. Lestat tinha feito dois talhos, um na garganta, outro sobre o seio esquerdo, e ambos ainda sangravam livremente. Então ele levantou seu pulso e, cortando-o com uma faca, encheu dois copos de vinho e me convidou a sentar. Estou lhe deixando, eu disse subitamente. Quero lhe dizer isto agora. Pensei muito, respondeu, reclinando-se na cadeira. E pensei igualmente que você faria um comunicado floreado. Diga que sou um monstro, um demônio vulgar. Não estou julgando. Não estou julgando. Não estou interessado em você. Atualmente só estou preocupado com minha própria natureza e acredito que não posso confiar em você para me ajudar a chegar à verdade. Você usa seu conhecimento para obter poder, disse-lhe. Suponho que, como a maioria das pessoas que fazem tais declarações, eu não esperava que ele me desse uma resposta honesta. Nem o olhava. Preocupava-me principalmente em ouvir minhas próprias palavras. Mas então percebi que tinha a mesma expressão que me surpreendera anteriormente. Estava me ouvindo. Fiquei atônito. Senti a distância entre nós como algo ainda mais doloroso. Por que se tornou vampiro? Falei sem pensar. E por que se tornou um vampiro deste tipo? Vingativo, deliciando sem tirar vidas humanas desnecessariamente. Esta moça. Por que a matou quando uma só bastaria? E por que a amedrontou tanto antes de matá-la? E por que a arrumou de modo tão grotesco, como se quisesse que os deuses o destruíssem por sua blasfêmia? Ouvi tudo isso sem falar. E no silêncio que se seguiu, senti-me novamente perdido. Os olhos de Lestat pareciam enormes e pensativos. Já os tinha visto assim antes, mas não me lembrava quando. Certamente não fora falando comigo. O que você pensa que é um vampiro? Perguntou-me com sinceridade. Não fiz de saber. Você finge? O que é? Perguntei. E para isto ele não teve resposta. Era como se sentisse a falta de sinceridade, o rancor. Ficou simplesmente sentado, olhando-me com a mesma expressão calma. Então eu disse: sei que, após deixá-lo, tentarei descobrir. Atravessarei o mundo, se for preciso, para encontrar outros vampiros. Sei que devem existir. Não conheço nenhuma razão pela qual não existam em grande número. E tenho fé em poder encontrar vampiros que tenham mais traços em comum comigo do que você. Vampiros que vejam o conhecimento como eu, e tenham utilizado sua natureza superior para aprender segredos com os quais você nem sonha. Caso não tenha me dito tudo, descobrirei o mundo sozinho, quando chegar o momento. Ele meneou a cabeça. Louis, disse, você está apaixonado por sua personalidade mortal. Busca os fantasmas de seu eu interior. Frenier, sua irmã, são imagens daquilo que você era e ainda deseja ser. E em seu romance com a vida mortal, está morto para a personalidade de vampiro. Neguei prontamente o que dizia. Minha personalidade de vampiro tem sido para mim a maior aventura de minha vida. Tudo o que houve antes me parece confuso e nevoado. Atravessei a vida mortal tateando objetos sólidos. Somente ao me tornar vampiro pude respeitar a vida. Nunca percebi um ser humano vivo e pulsante até ser vampiro. Nunca soube o que era a vida até vê-la escorrer numa golfada vermelha pelos meus lábios, pelas minhas mãos. Descobri-me fitando as duas mulheres. A morena adquiria uma terrível tonalidade azul. A loura respirava. Ela não está morta, disse subitamente. Eu sei. Deixei-a. Retrucou ele. Levantou seu pulso, fez novo corte e encheu o copo. Tudo que você diz tem sentido. Falou, tomando um gole. Você é intelectual. Nunca fui assim. O que aprendi, aprendi ouvindo os homens falando, nunca através de livros. O que aprendi, aprendi ouvindo os homens falando, nunca através de livros. Nunca fui à escola, por tempo suficiente. Mas não sou burro. E você deve me escutar, porque corre perigo. Você não conhece sua natureza de vampiro. É como um adulto que, revendo sua infância, descobre que não a aproveitou. Você não pode, como homem, voltar a ser bebê e brincar exigindo novamente amor e cuidado simplesmente porque agora conhece seu valor. Assim acontece com você e a natureza mortal. Abriu mão dela. Não a vê mais através de um vidro embaçado. Mas não pode voltar ao mundo humano com sua nova visão. Sei muito bem disto, eu disse. Mas o que é esta nossa natureza? Se posso viver com o sangue dos animais, por que não posso me ater a eles, em lugar de correr o mundo espalhando a dor e a morte entre criaturas humanas? Isto faz feliz? Perguntou. Perambulou pela noite, alimentando-se de ratos como um mendigo, e então vislumbrou a janela de Babette, cheio de cuidados, mas tão inútil quanto a deusa que vinha à noite velar o sono de Edmion, e não podia possuí-lo. e supôs que poderia torná-la nos braços, tomá-la nos braços e que ela o fitaria sem horror ou desagrado. E depois, alguns poucos anos vendo-a sofrer cada aflição da mortalidade e depois morrer em frente a seus olhos. Isto traz felicidade. Isto é loucura, Louis. Isto é inútil. E o que realmente se encontra à sua frente é a natureza do vampiro, que é matar. Pois garanto que você andar pelas ruas esta noite e derrubar uma mulher tão rica e bela quanto Babette, sugando seu sangue até que caia a seus pés, não sentirá mais nenhuma necessidade de ver o vulto de Babette sob a luz das velas, nem de escutar pela janela o som de sua voz. Ficará saciado, Louis, como precisa, com toda a vida que pode absorver, e ansiará para que aconteça de novo, de novo e de novo. O vermelho neste copo parecerá mais vermelho. As rosas do papel de parede parecerão incrivelmente delicadas. E será assim que perceberá a lua ou o brilho de uma vela. E com a maior sensibilidade você verá a morte em toda a sua beleza, a essência da vida só conhecida no momento da morte. Compreende isto, Louis. Somente você, dentre todas as criaturas, é capaz de ver a morte deste modo impunemente. Você, somente, sob a luz da lua, pode fulminar como a mão de Deus. Reclinou-se e esvaziou o copo, os olhos movendo-se sobre a mulher, inconsciente. Seu peito arfava e suas pálpebras tremiam como se fosse voltar a si. Um gemido escapou de seus lábios. Ele nunca havia me dito tais palavras, e eu não pensara que fosse capaz disto. Os vampiros são assassinos, dizia agora. Predadores, cujos olhos onipotentes podem lhe proporcionar objetividade. A capacidade de perceber a vida humana em sua totalidade, sem nenhuma piedade repugnante, mas com a vibrante excitação de ser o fim desta vida, de fazer parte do plano divino. Você pensa assim? Protestei. A moça gemeu de novo. Seu rosto estava muito branco. Sua cabeça moveu-se no encosto da cadeira. E assim é, ele respondeu. Fala de encontrar outros vampiros. Os vampiros são assassinos. Não querem você ou sua sensibilidade. Poderão vê-lo muito antes que os encontre. E percebendo seu defeito, desconfiarão de você e procurarão matá-lo. Tentariam matá-lo mesmo se fosse como eu. Porque são predadores solitários e não precisam de mais companhia do que gatos selvagens. Têm ciúmes de seus segredos e de seus territórios. E se encontrar mais de um, será somente por motivo de segurança. E um será escravo do outro, como você é meu escravo. Não sou seu escravo, disse-lhe. Mas ao falar, compreendi que vinha sendo seu escravo durante todo o tempo. É assim que os vampiros se reproduzem, pela escravidão. Como poderia ser? Perguntou. Pegou novamente o pulso da moça, que gritou ao ser cortada. Ela abriu os olhos lentamente enquanto ele mantinha seu pulso sobre o copo. Piscou e fez força para mantê-los abertos. Era como se um véu cobrisse seus olhos. Está cansada, não está? Perguntou ela. Ela o fitou como se na verdade não pudesse ver. Cansada, disse ele, agora se aproximando e olhando fixamente seus olhos. Quer dormir? Sim. Ela gemeu baixinho. E ele tomou-a nos braços e levou-a para o quarto. Nossos caixões estavam sobre o tapete, encostados na parede. Havia uma cama com colcha de veludo. Lestat não a colocou na cama. Pousou-a em seu caixão. O que está fazendo? Perguntei, chegando à soleira da porta. A moça olhava em redor como uma criança atemorizada. Não! Gemia. E então, quando ele fechou a tampa, ela gritou. Continuou a gritar dentro do caixão. Por que está fazendo isto? Perguntei. Gosto de fazer, respondeu. Divirto-me. Olhou para mim. Não digo que você também deve gostar. Use seu senso estético em coisas mais puras. Mate-a suavemente se quiser, mas faça-o. Aprenda que é um assassino. Abanou as mãos, mostrando desagrado. A moça tinha parado de gritar. Então ele puxou uma cadeirinha de pernas trabalhadas para o lado do caixão e, cruzando as pernas, olhou a tampa do caixão. O seu era um caixão preto entalhado. Não uma simples caixa retangular, como os de hoje, mas afilado nas pontas e mais largo, onde fica o cadáver, com as mãos sobre o peito. Sugeria a forma humana. Abriu-se e a moça se sentou, espantada, olhos arregalados, lábios azuis e trêmulos. Deite, querida, disse ele, empurrando-a. E ela se deitou quase histérica, fitando. Você está morta, querida, disse ele. E ela gritou e se debateu desesperada no caixão como um peixe, como se seu corpo pudesse escapar pelos lados, pelo fundo. É um caixão! É um caixão! Berrou. Deixe-me sair! Mas, de algum modo, todos devemos nos deitar em caixões? Disse para ela. Deite-se em paz, querida. Este é o seu caixão. A maioria de nós jamais conhece esta sensação. Você já conhece? Não poderia dizer se ela o escutava ou não, ou se simplesmente enlouquecia. Mas ela me viu à porta e então se deitou calmamente, fitando nós dois. Ajude-me, implorou minha mulher. Lestat me fitou. Esperava que você sentisse essas coisas instintivamente, como eu, disse. Quando lhe proporcionei a minha primeira morte, pensei que ansiaria pela próxima, que veria cada vida humana como uma taça cheia, do mesmo modo como eu. Mas não fez. E durante todo este tempo achei que não deveria fortalecê-lo porque você era melhor fraco. Observava-o brincando de esconder na noite, fitando a chuva, e pensava. Ele é frágil de comandar. Ele é simplório. Mas você é fraco, Louis. Você é um estigma. Para os vampiros e agora para os seres humanos. Aquela coisa com Babette expôs a nós dois. E como se desejasse que ambos fôssemos destruídos. Não suporto ver o que está fazendo, disse eu, voltando-lhe as costas. O olhar da moça queimava minha pele. Permanecer deitado enquanto ele falava, fitando-me. Não suporta? Vi você com aquela criança ontem à noite. É tão vampiro quanto eu. Levantou-se e veio a mim, mas a garota levantou-se novamente e ele se voltou para empurrá-la. Acha que devemos transformá-la em vampiro? Dividir nossas vidas com ela? Perguntou. Instantaneamente eu disse. Não. Por quê? Porque não passo de uma prostituta? Perguntou. Uma prostituta desgraçadamente cara. Ainda pode viver? Ou já perdeu sangue demais? Eu perguntei. Besteira, respondeu. Não pode mais viver. Então mate-a. Ela começou a gritar. Ele permaneceu simplesmente sentado. Voltei-me. Ele sorria e a garota tinha voltado o rosto para o cetim e soluçava. Tinha praticamente perdido a razão. Chorava e rezava. Implorava que a Virgem a salvasse. Agora com as mãos sobre o rosto. Pois sobre a cabeça o pulso espalhando sangue em seu cabelo e no cetim. Inclinei-me sobre o caixão. Ela estava morrendo, era verdade. Seus olhos ardiam, mas o tecido em volta já estava azulado. Neste momento, ela sorriu. Não vai me deixar morrer, vai? Murmurou. Irá me salvar. Lestat alcançou-a e segurou seu pulso. Mas já é tarde, querida, falou. Olhe seu pulso, seus seios. E então, ele tocou a ferida de sua garganta. Ela levou as mãos ao pescoço e ofegou, boca aberta, o olho arregalado. Fitei Lestat. Não podia compreender por que fazia isso. O rosto dele estava tão tranquilo quanto o meu, agora mais animado por causa do sangue, mas frio em si e sem emoção. Não olhava de soslaio como um vilão de teatro, nem ansiava por seu sofrimento como se a crueldade o satisfizesse. Simplesmente a observava. Nunca quis ser má, chorava ela. Só fiz o que tinha de fazer. Não deixará que isto aconteça. Vai me deixar partir. Não posso morrer assim, não posso. Soluçava, os soluços secos e agudos. Vai me deixar partir? Tenho de ir ao padre. Vai me deixar partir? Mas meu amigo é padre, disse Lestat sorrindo, como se pensasse que aquilo tudo era uma brincadeira. Este é o seu funeral, querida? Veja, estava no jantar e morreu. Mas Deus lhe concedeu outra chance de ser absolvida. Não compreende? Conte-lhe seus pecados. A princípio, ela sacudiu a cabeça. E depois me olhou, novamente suplicante. É verdade? Murmurou. Bem, disse Lestat. Suponho que está arrependida, querida. Terei de baixar a tampa. Pare com isto, Lestat, gritei. A moça berrava novamente, e eu não podia mais suportar aquela visão. Inclinei-me e segurei sua mão. Não me lembro de meus pecados, disse ela, assim que olhei seu pulso, decidido a matá-la. Não se preocupe, simplesmente peça desculpas a Deus, falei. Então você morrerá e estará tudo terminado. Ela deitou e fechou os olhos. Afundei os dentes em seu pulso e comecei a sugá-la. Ela estremeceu uma vez, disse um nome, então, quando senti que seu coração atingia aquela lentidão hipnótica, afastei-me, tonto, confuso por um momento, tentando me apoiar na soleira da porta. Via como num sonho. As velas cintilavam num canto de meu olho. Via-a deitada, completamente calma. E Lestat sentado, contrito, a seu lado, como se a pranteasse. O rosto dele estava calmo. Louis, disse. Não compreende? Só encontrará a paz quando fizer isto todas as noites de sua vida. Não existe mais nada. Isto é tudo. Sua voz era quase suave, e ele se levantou colocando ambas as mãos em meus ombros. Dirigi-me para a sala, esquivando-me do seu contato, mas sem coragem para empurrá-lo para longe. Venha comigo para a rua. É tarde. Não bebeu bastante. Deixe que lhe mostre o que é. Realmente. Desculpe se não fui cuidadoso. Venha. Não suporto Lestat, disse para ele. Escolhi o companheiro errado. Mas, Louis, você ainda nem tentou. O vampiro parou. Estudava o rapaz. E este, aturdido, nada dizia. Era verdade o que dizia. Ainda não tinha bebido o suficiente e, perturbado pelo medo da moça, deixei que ele me tirasse do hotel pela escada dos fundos. Algumas pessoas saíam do salão de bailes da rua Condé, e a viela estava atulhada. Havia festas nos hotéis e inúmeras famílias de fazendeiros se hospedavam na cidade. Passávamos por elas como pesadelos. Minha angústia era insuportável. Nunca, desde a vida humana, sentira tal dor. Porque todas as palavras de Lestat tinham sentido para mim. Só encontrava paz quando matava, somente naquele minuto. E não tinha nenhuma dúvida de que matar qualquer coisa que não fosse um ser humano só causava uma vaga saudade, o descontentamento que me aproximara dos humanos, que me fizera observar suas vidas pelas janelas. Eu não era um vampiro. E em minha dor perguntava irracionalmente, como uma criança, posso voltar atrás? Posso ser humano novamente? Mesmo enquanto o sangue da moça ainda fervia em mim e eu sentia excitação física e força, fazia esta pergunta. Os rostos dos homens passavam como chamas de velas na noite, dançando em ondas escuras. Eu mergulhava na escuridão. Estava remoído de saudades. Dava voltas e mais voltas pelas ruas, fitando a estrela e pensando. Sim, é verdade. Sei que ele diz a verdade. Que quando mato, desaparece a saudade. E não posso suportar esta verdade. Não posso suportá-la. Subitamente me vi cativado. A rua estava inteiramente calma. Tínhamos nos afastado da parte central da velha cidade e estávamos próximos ao cais. Não havia luzes, somente o fogo numa janela e o som longínquo de pessoas indo. Nada mais. Ninguém próximo a nós. Podia sentir a brisa subitamente vindo do rio. O ar quente da noite lhe está perto de mim, tão quieto que parecia feito de pedra. Por sobre a longa e baixa fila de telhados pontiagudos elevava-se a sombra maciça de carvalhos na escuridão, imensas formas flutuantes como uma miríade de sons sob as nítidas estrelas. A dor tinha passado, a confusão tinha passado. Fechei os olhos e ouvi o vento e o som da água fluindo lenta e leve pelo rio. Era suficiente por enquanto, e sabia que aquilo não duraria, que voaria para longe de mim, como se fosse arrancado de meus braços. E que eu correria atrás, mais desesperadamente solitário do que qualquer criatura sob os céus, para captá-lo de novo. E então, uma voz a meu lado ressoou profundamente no meio da noite, um rufado, que dizia: faça o que sua natureza lhe ordena. Isto não passa de uma mostra. Faça o que sua natureza lhe ordena. E o momento terminou. Permaneci como a moça na sala do hotel, tonto e sensível a qualquer sugestão. Balançava a cabeça para Lestar, ao mesmo tempo que ele balançava a sua para mim. Para você a dor é terrível, disse ele. Sente-a como nenhuma outra criatura, porque é vampiro. Não quer que ela continue. Não, respondi. Irei me sentir como antes, suspenso e sem peso, como que envolvido por uma dança. E até mais. Sua mão apertou a mim. Não fuja disto. Venha comigo. Levou-me rapidamente pela rua, voltando-se cada vez que eu hesitava, estendendo minha mão, um sorriso nos lábios. Sua presença tão maravilhosa para mim como na noite, em que entrara em minha vida mortal e me dissera que seríamos vampiros. O mal é um ponto de vista. Sussurrava agora. Somos imortais. E o que temos à nossa frente são os ricos festins que a consciência não pode julgar e que os homens mortais não podem conhecer sem culpa. Deus mata, assim como nós, indiscriminadamente. Ele toma o mais rico e o mais pobre, assim como nós. Pois nenhuma criatura sob os céus é como nós. Nenhuma se parece tanto com ele quanto nós mesmos. Anjos negros não confinados aos parcos limites do inferno, mas perambulando por sua terra e por todos os seus reinos. Hoje quero uma criança. Sinto-me uma mãe. Quero uma criança. Devia ter compreendido o que dizia. Não o fiz. Ele tinha me hipnotizado, encantado. Brincava comigo como fizera quando eu era mortal. Estava me liderando. Dizia: sua dor cessará. Tínhamos chegado a uma rua de janelas iluminadas. Era o local de casas de aluguel, marinheiros, barqueiros. Entramos numa porta estreita, e então, num corredor de pedra no qual podia ouvir minha própria respiração, como o vento. Ele se moveu lentamente ao longo de uma parede, até que sua sombra saltasse na luz de uma porta ao lado do vulto, de um outro homem, suas cabeças inclinadas juntas, seus murmúrios como o resfolegar de folhas secas. O que é? Aproximei-me dele quando recuou, subitamente temeroso de que aquela estação morresse em mim. Vi novamente aquele cenário de pesadelo que tinha visto ao falar com Babette. Senti o calafrio da solidão. O calafrio da culpa. Ela está ali, disse ele. A sua presa. Sua filha. O que diz? De que está falando? Você a salvou? Murmurou. Sabia disto. Deixou a janela aberta sobre ela e a mãe morta, e as pessoas que passavam pela rua trouxeram-na para cá. A criança, a garotinha, ofeguei. Mas ele já me conduzia pela porta até o fim de um longo salão de camas de madeira, cada uma com uma criança sob um estreito lençol branco, uma vela no fim da galeria, onde a enfermeira se debruçava sobre uma pequena mesa. Passamos por entre as camas. Crianças famintas, órfãos, disse ele. Filhos da praga e da febre. Ele parou. Eu vi a menininha na cama. E então o homem se aproximando, e eu cochichando com Lestat, tomando cuidado com os pequeninos adormecidos. Alguém chorava no outro quarto. A enfermeira se levantou apressada. Agora o médico se inclinava e envolvia a criança no lençol. Lestat tinha tirado o dinheiro de seu bolso e colocado ao pé da cama. O médico dizia estar contente por termos vindo vê-la, que a maioria deles eram órfãos. vieram em navios, às vezes órfãos pequenos demais até para identificar o corpo da mãe. Ele pensava que Lestat era o pai. E em segundos Lestat corria pelas ruas com ela, o branco do lençol cintilando contra o casaco e a capa escuros. E até Magno, com minha visão aguçada. Enquanto corria atrás dele, às vezes tinha a impressão de que o lençol voava na noite sem nenhum conteúdo, uma sombra flutuante viajando no vento, como uma folha carregada, tentando ganhar o vento ao mesmo tempo em que realmente levantava voo. Finalmente alcancei-o, próximo das luzes, da Place d'Armes. A criança jazia pálida em seu colo, as maçãs do rosto ainda gordas como ameixas, apesar de já estar sugada e quase morta. Ela abriu os olhos, ou melhor, suas pálpebras escorregaram. E sob os longos cílios, viu uma raia branca. Lestat, o que está fazendo? Para onde vai levá-la? Perguntei. Mas sabia muito bem. Ele se dirigia para o hotel e pretendia levá-la para nosso quarto. Os cadáveres estavam onde os tínhamos deixado, um quase sentado no caixão. Como se os papa defuntos já se ocupasse dele. O outro na cadeira, próxima à mesa. Lestat passou voando por elas, como se não as visse, enquanto eu observava fascinado. As velas já tinham acabado, e a única luz vinha da lua e da rua. Podia ver seu perfil brilhante e insensível ao deitar a criança no travesseiro. Venha cá, Louis. Ainda não se alimentou o suficiente, sei que não. Disse, com a mesma voz calma e convincente que usara habilidosamente a noite toda. Segurou minha mão nas suas, quentes e firmes. Veja, Louis, como é gorducha e doce. Como se nem a morte pudesse roubar seu frescor. A vontade de viver é forte demais. Ela pode fazer uma escultura de seus lábios delicados e de suas mãos roliças, mas não pode estragá-los. Lembre-se de como a desejou quando a viu naquele quarto. Eu resisti. Não queria matá-la. Não o tinha desejado na noite anterior. E, subitamente, lembrei-me de duas coisas conflitantes e dilacerei-me de angústia. Lembrei-me da poderosa batida de seu coração contra o meu, e ansiei por ela. Desejei-a tão violentamente que dei as costas para a cama e teria desaparecido do quarto se Lestat não me segurasse com força. E lembrei-me do rosto da mãe, e daquele momento de horror em que larguei a criança e ele entrou no quarto. Mas naquele instante Lestat não zombava de mim, me confundia. Você a deseja, Louis? Não vê? Uma vez tendo-a possuído, poderá ter tudo o que quiser. Desejou-a na noite passada, mas fraquejou. E é por isso que ela não está morta. Podia sentir que ele dizia a verdade. Podia sentir novamente aquele êxtase de estar ligado a ela. Seu coraçãozinho batendo sem parar. Ela é forte demais para mim. Seu coração, ela não vai desistir. Ela é forte demais? Ele sorriu. Puxou-me para perto dele. Pegue-a, Louis. Sei que você a deseja. E eu o fiz. Aproximei-me da cama e fiquei simplesmente olhando. Seu peito mal se movia com a respiração, e uma mãozinha se misturava com o cabelo comprido e louro. Não podia suportar aquilo. Olhá-la, querendo que não morresse desejando-a. E quanto mais olhava, mais podia sentir o gosto de sua pele, sentir meu braço escorregando por suas costas e puxando-a para mim, sentir seu pescoço macio. Macio, macio. Era assim que ele era. Muito macio. Tentei dizer a mim mesmo que, para ela, seria melhor morrer. O que seria dela? Mas tais pensamentos não serviam de nada. Desejava-a. E assim, tomei-a nos braços e segurei-a, seu rosto ardendo junto ao meu, seu cabelo caindo sobre meus pulsos e resvalando por minhas pálpebras. O doce perfume de uma criança forte e palpitante apesar da doença e da morte. Agora ela gemia, imersa em seu sono, e isto foi mais do que eu podia suportar. Tinha de matá-la antes que acordasse, e sabia disto. Penetrei em sua garganta e ouvi Lestat me dizendo, estranhamente, só uma dentadinha, não passa de um pescocinho. E eu obedeci. Não contarei novamente como foi, só direi que me envolveu como antes e como o assassinato sempre faz. Só que mais ainda. Assim, meus joelhos fraquejaram e eu fiquei meio deitado na cama, sugando-a até o fim. Aquele coração gritando de novo que não iria esmorecer, que não desistiria. E subitamente, enquanto eu continuava, meu instinto esperando que o coração esmorecesse, indicando a morte, Lestat me separou dela. Mas não está morta, murmurei. Mas estava terminada. Os móveis da sala emergiram da escuridão. Senti-me atônito, fitando-a, fraco demais para me mover. Minha cabeça resvalando pela cabeceira da cama. Minhas mãos apertando a colcha de veludo. Lestat pegara e falava com ela, dizendo um nome. Cláudia? Cláudia. Escute. Acorde, Cláudia. Levava-a agora do quarto para a sala. E sua voz era tão suave que mal se ouvia. Você está doente, está me ouvindo? Precisa fazer o que eu mandar para ficar boa. Então, na pausa que se seguiu, recobrei meus sentidos. Compreendi o que ele estava fazendo, que tinha cortado o pulso e estendia para ela que bebia. E isto, querida, mas, dizia ele, precisa beber para ficar boa. Desgraçado! Gritei e ele assobiou para mim com olhos flamejantes. Sentou-se no divã com ela agarrada a seu pulso. Vi a mãozinha branca segurando a manga. E podia ver seu peito arfar e sua face se contorcer como jamais vira. Ele deixou escapar um gemido e murmurou novamente que ela continuasse. E quando ultrapassei a soleira, ele me fitou de novo, como se dissesse. Eu o mato. Mas por que ele está? Murmurei. Agora ele tentava afastá-la, mas ela resistia. Apertava os dedos em volta dos dele e levava o pulso à boca, deixando escapar um rugido. Pare! Pare! Disse ele. Era claro que sentia dor. Afastou-se dela e segurou-a pelos ombros com as duas mãos. Ela tentava desesperadamente alcançar seu pulso com os dentes, mas não conseguia. Então olhou para ele com imenso e inocente espanto. Ele recuou, as mãos erguidas para que ela não se movesse. Então amarrou um lenço ao pulso e se afastou dela, procurando a campainha. Tocou-a com força, os olhos ainda fixos na menina. O que você fez, Lestat? Perguntei. O que você fez? Olhei-a. Ela se sentara recomposta, revivificada, plena de vida, sem nenhum sinal de palidez ou fraqueza, as pernas estendidas sobre o damasco, a camisola branca, suave e delicada, como a veste de um anjo envolvendo suas formas diminutas. Ela olhava para Lestat. Eu não, disse-lhe ele. Nunca mais. Compreende? Mas lhe mostrarei o que deve fazer. Quando tentei fazer com que me olhasse e dissesse o que estava fazendo, ele me empurrou. Seu braço atingiu-me com tal força que me lançou na parede. Alguém batia na porta. Eu sabia o que ele pretendia fazer. Tentei novamente retê-lo, mas girou tão depressa que nem vi quando me acertou. Quando o vi, estava estatelado numa cadeira e ele abriu a porta. Sim, entre, por favor. Houve um acidente, disse para o jovem escravo. E então, fechando a porta, agarrou-o por trás, de forma que o menino nunca soube o que aconteceu. E ao mesmo tempo que se ajoelhava ao lado do corpo, chamava a menina, que escorregou das almofadas e se abaixou, pegando o pulso que ele lhe oferecia, afastando rapidamente o punho da camisa. A princípio, ela mastigou como se pretendesse devorar a carne, e então Lestat lhe mostrou como devia agir. Ele se sentou de novo e deixou que ela ficasse com o resto, enquanto ele olhava fixamente o peito do rapaz, de modo que, quando chegou o momento, inclinou-se para a frente e disse: Chega, ele está morrendo. Nunca deve beber depois que o coração parar, senão ficará doente de novo, até morrer. Compreende? Mas ela já tinha obtido o suficiente e sentou-se ao lado dele, ambos encostados no divã, suas pernas estendidas no chão. O corpo morreu em poucos segundos. Eu estava zangado e enojado, como se a noite já durasse milhares de anos. Fiquei ali sentado, olhando os dois, a criança agora se aconchegando a Lestat, enrolando-se a ele, que a envolvia com um braço, apesar de seus olhos indiferentes continuarem a fitar o cadáver. Então ele me olhou. Onde está mamãe? Perguntou a criança baixinho. Sua voz correspondia à sua beleza física, clara como um pequeno sino de prata. Era sensual. Ela era sensual. Seus olhos eram tão grandes e claros quanto os de Babette. Você compreende que eu mal percebi o conteúdo daquilo tudo. Sabia o que poderia significar, mas estava horrorizado. Naquele momento, Lestat se levantou, tomou-a no colo e se aproximou de mim. Ela é nossa filha, disse ele. Agora ficará morando conosco. Ele se dirigiu a ela, mas seus olhos eram insensíveis, como se tudo aquilo fosse uma medonha brincadeira. Então ele me fitou e seu olhar mostrava decisão. Estendeu a criança para mim. Via em meu colo, envolvida por meus braços, sentindo novamente como era macia, como sua pele era sedosa como uma fruta fresca, ameixas aquecidas pelo sol. Seus imensos olhos brilhantes me fitavam com confiante curiosidade. Este é Louis, e eu sou Lestat, disse ele, abaixando-se para falar. Ela olhou ao redor e disse que o quarto era bonito, muito bonito, mas ela queria mamãe. Ele pegara o pente e o passava pelo cabelo dela, segurando-os com cuidado para não machucar. Conforme era desembaraçado, seu cabelo se parecia cada vez mais com cetim. Era a criança mais bonita que eu já vira, e agora cintilava com o fogo frio dos vampiros. Seus olhos eram olhos de mulher, eu percebia. Ela ficaria branca e etérea como nós, mas não perderia suas formas. Compreendi agora o que Lestat dissera a respeito da morte, a que se referira. Toquei seu pescoço exatamente no lugar onde os dois furos vermelhos sangravam um pouco. Peguei o lenço de Lestat no chão e passei-o na ferida. A mamãe deixou você conosco. Quer que seja feliz, dizia ele, com a mesma confiança imensurável. Ela sabe que a faremos muito feliz. Quero mais, disse ela, voltando-se para o cadáver no chão. Não, hoje não. Amanhã à noite, disse Lestat, e foi tirar a moça de seu caixão. A menina desceu de meu colo e eu a segui. Ela ficou observando Lestat, que colocava as duas mulheres e o escravo na cama. Puxou as cobertas até o pescoço deles. Estão doentes? Perguntou a menina. Estão, Cláudia, respondeu ele. Estão doentes e mortos. Veja, eles morrem quando bebemos neles. Ele se aproximou dela e tomou-a novamente nos braços. Ficamos ali, com ela entre nós. Eu estava hipnotizado pela menina, por sua transformação, pelos seus gestos. Não era mais uma criança. Era uma criança vampiro. Louis queria nos deixar, disse Lestat, olhando para ela. E ir embora? Mas não vai mais. Porque quer ficar, cuidar de você e fazê-la feliz. Ele me fitou. Não vai embora, não é, Louis? Bastardo, murmurei. Seu demônio. Que linguagem, na frente de sua filha, disse. Não sou sua filha, disse ela com voz cristalina. Sou filha da mamãe. Não, querida, não é mais, respondeu Lestat. Olhou para a janela e depois bateu a porta do quarto, virando a chave na fechadura. Você é nossa filha. Filha de Louis e minha, compreende? Agora, com quem quer dormir? Com Louis ou comigo? E então, me fitando, disse. Talvez deva dormir com Louis. Afinal, quando estou cansado, não sou muito delicado. O vampiro parou. O rapaz nada dizia. Uma criança vampiro? Murmurou finalmente. O vampiro fitou-o subitamente, como se estivesse espantado, apesar de não fazer nenhum movimento com o corpo. Olhou para o gravador como se fosse algo monstruoso. O rapaz notou que a fita estava quase acabando. Rapidamente abriu a maleta e retirou um novo cassete, colocando-o desajeitadamente no lugar. Ao apertar o botão, olhou para o vampiro, cujo rosto parecia zangado, torcido, as maçãs mais saltadas e seus brilhantes olhos verdes enormes. A entrevista começara ao anoitecer, que chegava cedo naquela noite invernal de São Francisco, e já eram quase 10 horas. O vampiro se impertigou, sorriu e disse calmamente: podemos continuar? Ele tinha feito aquilo com a garotinha só para mantê-lo preso a ele? Perguntou o rapaz. É difícil dizer. Foi uma decisão. Tenho certeza de que Lestat era uma pessoa que preferia não pensar ou falar de seus motivos ou crenças, nem consigo próprio. Uma dessas pessoas que precisam atuar. Este tipo de gente precisa ser consideravelmente forçado antes de abrir a boca e confessar que seu modo de vida obedece a certos métodos e pontos de vista. Foi isto que aconteceu naquela noite com Lestat. Eu havia sido obrigado a chegar a um ponto onde tinha de descobrir por que vivia daquela forma. Manter-me com ele faz parte, indubitavelmente, do conjunto de coisas que o forçou aquilo. Mas, olhando para trás, acho que ele mesmo queria descobrir seus motivos para matar. Desejava examinar sua própria vida. Estava descobrindo-a quando me falou sobre as coisas em que acreditava. Mas realmente queria que eu ficasse. Comigo vivia de um modo como não poderia viver sozinho. E, como já lhe disse, eu tinha tido o cuidado de jamais passar nenhuma propriedade para seu nome, o que o enlouquecia. Não conseguiria me convencer a fazer tal coisa. De repente, o vampiro riu. Veja todas as outras coisas que me levou a fazer. Que estranho. Podia me persuadir a matar uma criança, mas não a me separar de meu dinheiro. Sacudiu a cabeça. Mas, como pode ver, na verdade não era ganância. Era medo de que isto me ligasse inevitavelmente a ele. Refere-se a ele como se estivesse morto. Diz que Lestat era isto ou foi aquilo. Ele já morreu? Perguntou o rapaz. Não sei. Acredito que sim. Mas chegaremos lá. Falávamos de Cláudia, não é? Queria dizer algo mais sobre os motivos de Lestat naquela noite. Lestat não confiava em ninguém. Era um gato, dono de seus atos, um predador solitário. Entretanto, havia se comunicado comigo naquela noite e, de alguma forma, tinha se exposto ao dizer a verdade. Tinha deixado de lado sua zombaria, sua condescendência. Por um breve instante, esquecera de sua raiva perpétua. E, para Lestat, isso era se expor. Quando ficamos sozinhos naquela rua escura, senti uma comunhão com ele, como não experimentara desde minha morte. Acredito que ele tenha introduzido Cláudia no vampirismo por vingança. Vingança não só contra você, mas contra todo mundo. Sugeriu o rapaz. Sim. Como disse, as razões de Lestat para fazer qualquer coisa sempre incluíam a vingança. Tudo isso começou com o pai? Com a escola? Não sei. Duvido. Disse o vampiro. Mas quero continuar. Oh, por favor, continue. Tente continuar. Quero dizer, são somente 10 horas.